Um abraço ao parceiro Gordinho do iPhone. Alô, Peu, Cajaíba, meu filho, um abraço. Segura a mão, é Portal do Arrocha. Hoje o casal me fez lembrar nós dois. Não paro de pensar na nossa canção. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Solta a voz e canta aí, quero ouvir. Te procuro.